Calma, baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo. Conexão Vivo apresenta Noites Fora do Eixo. Quinta-feira, 7 de abril, 7 da noite no Viela Cedo Café. Com Pirigulino Babilac de Salvador e Ramanaia. Sem esperar. Patrocínio Vivo, Governo do Estado da Bahia, Secretarias de Cultura, da Fazenda e Faz Cultura. Realização Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Cansei de esperar. Mais que um programa, o Som da Tribo. O Som da Tribo é um programa independente e de responsabilidade dos seus idealizadores. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O som da tribo! O som da tribo! Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o som da tribo. Segura a onda, baby! O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar? O som da tribo. Agora são 7 horas e 5 minutos. Boa noite, Som da Tribo. Há quanto tempo? Nunca mais a gente se bateu por aqui. 2 semanas aí, o Som da Tribo perdendo para o futebol. Vai ganhar de quem, hein, Jaqueline? E aí, Jaqueline, Jack, boa noite. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera ligada no Som da Tribo. Eu tava com saudade, todo mundo tava com saudade também do Som da Tribo. Isso, faz falta o Som da Tribo sábado aqui, né? Nas noites de conquista. Nas noites. Onde ouvir rádio em conquista é osso. Exato. Não é? Onde não. A gente ouve boa música. É raro. Onde a gente pode se expressar, né, Cor? É verdade. Eu acho que as pessoas devem respeitar a questão de você ter sua liberdade de falar o que você pensa. Exatamente. Se expressar, ter liberdade de expressão. Nós vivemos em um país democrático. Exato. Né? O nosso estado, a Bahia, também é democrático. É democrático. Nós somos livres para expressar nossas opiniões. Isso aí. E, no entanto, a nossa cidade está se tornando uma cidade que está em estado de sítio. Exatamente. Aos poucos, dúzia de mandantes aí estão querendo impor leis, regras, o que você deve fazer, o que você não deve, seu direito de ir e vir, sua liberdade de expressão. Eu acho que a democracia aqui na nossa cidade está retroagindo, está exatamente ficando retrógrada. Conquista só tem crescido cimento. Cimento, é. Só. Verticalmente. Verticalmente. Você, a mentalidade, principalmente de meia dúzia, que pensa que manda em alguma coisa. E aí a gente agora vai virar refém, Cortes. 11 é. Horas, todo mundo dentro de casa. Isso. Bonitinho. Sem comentários, viu? É verdade. E assim, semana marcada por isso e por censura. Assim, as pessoas não podem mais se expressar. Alguns podem se expressar demais. Outros não, né? Outros não. Outros usam a força. A força. A polícia. E o poder. É isso aí. E pra onde vão os nossos direitos, a nossa liberdade, né? Que está na Constituição brasileira, né? Ai, esse ai. É o nosso Brasil, a nossa cidade Vitória da Conquista, mas é só as pessoas se conscientizarem. Exato. 2012 tá aí próximo e votar, certo? Isso. Varrer, tirar todo mundo com o voto. Com certeza. Colocar pessoas que vão transformar a nossa cidade, que cresça, pelo menos intelectualmente, que as pessoas reflitam mais, pense e abram os olhos, os ouvidos, não acreditem em tudo o que eles impõem, em tudo o que eles escrevem, em tudo o que eles falam, entendeu? E outra coisa, é aproveitar sobre essa questão e falar que quem, as pessoas que têm, que se sentem prejudicadas em relação a essa questão de uma lei seca que se propõe aí, por favor, todo mundo na Assembleia, porque isso vai ter na Câmara, é aberta. Vai ter a sessão com participação popular dia 15 de abril, pois né? Pois é, então... dia 15 de abril. Por favor, gente, quem está se sentindo prejudicado, lesado, vilipendiado, tudo isso, desrespeitado. Desrespeitado, você é um cidadão de bem. E aí você tem que ser... Paga seus impostos, paga, né? Seus impostos. Faz. Afinal, somos nós que fazemos a cidade. Exato. Também. A cidade não pertence a meia dúzia de pessoas que querem impor até você seguir determinado tipo de religião. Exato. Entendeu? O não Estado é laico, gente. Por favor. É isso aí. Não se... Não, religião... Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Mas ninguém, religião pode nenhuma, impor pode nada. Mandar na maioria. Isso é verdade. Então, por favor, quem, galera, todo mundo, dia 15. O Estado é... laico. Então, procure se informar. Talvez quem está fazendo essa lei não saiba. Eu acredito que é mais ignorância, viu, Jaqueline? Pode ser, né? Eu acredito muito nisso. Ignorância, na ignorância é de não saber. Poder. De não saber que o nosso Estado é laico, entendeu? Então, se ele procurar se informar, ler, ele vai... Essa galera vai reduzir isso aí. Beleza? Beleza. Chega de prosa. Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera ligar pra cá? Bem, gente, agora só coisa boa. Aproveita que ainda pode, viu? Tá valendo dois ingressos pro Glam Waiting for Tonight no próximo sábado na Azul. Também dois ingressos para o show de Matanza, dia 17 de abril, na Concha do Centro de Cultura. A oferta do coletivo Suíça Baiana. É só ligar pra cá. 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. Então liga pra cá, 3421-1507, manda seu torpedo, 8831-9050, avisa a galera aí que o Som da Tribo tá na área, até as 9 da noite. O Som da Tribo, e aí baby, vai encarar? Foi praga, viu galera? Jogaram praga aqui no nosso programa. Vamos consertar, tocar a música aqui agora. Ai, ai. Vai ligando pra cá, hein? 3421-1507. Eu mando seu torpedo, 8831-9050. Vamos ver se vai agora. É, não tá indo não. As músicas com defeito. Jaqueline, repete aí pra galera. Olha, gente. Os brindes aí do Som da Tribo. Ó, tá valendo dois ingressos pra Glam Waiting for Tonight. No próximo sábado vai ser na Zulp. Um novo local aí pra galera curtir. Dance. Vai ser bem legal. Também dois ingressos pro show de Matanza, dia 17 de abril, lá na Concha do Centro de Cultura. Imperdível, hein? A oferta é do coletivo Suíça Baiana. É só ligar. 3421-1507 ou 8831-9050. Espalha pra todo mundo, liga. O Som da Tribo tá no ar e, claro, com vários brindes e muita música, né, Curtis? Vai? É isso aí. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Well, Tribo. E aí, baby, vai encarar? We'll be right back. bem alto. Agora são 7h21, você curtiu Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop, Iron Maiden, Coming Home. O que que tem? O que que a gente tá tocando? Duas atrações internacionais estão no Brasil fazendo shows Brasil afora, menos aqui na Bahia, né? Vão tocar no Pará, Recife, Fortaleza, fazer turnê adoidada aí, menos aqui na Bahia, né? Beleza? Então curtimos aí Iron Maiden e Ozzy Osbourne aqui no Som da Tribo. Jaqueline, a galera parece que não estão querendo ganhar os ingressos aí. Pois manda é, aí, manda aí. Tá valendo dois ingressos para o Glam Waiting for Tonight no próximo sábado na Zulp. E dois ingressos para o show de Matanza, gente. Dia 17 de abril na Concha do Centro de Cultura. A oferta do Coletivo Suíça Baiana. É só ligar 3421-1507 ou enviar o seu torpedo para o 8831-9050. Então liga, hein? 3421-1507 ou mande seu torpedo. 8831-9050. Manda abraços aí para Rafael, Ramon, Gabriel e Helenice. Também Aldo Pereira, Ana Júlia, George e Josiane. A galera toda ouvindo o Som da Tribo aí no loteamento Bateias. E lembrando que é aniversário de Aldo Pereira, dia 5. Dia 5, aniversário de Aldo Pereira, terça-feira. Parabéns aí ao grande artista plástico Aldo Pereira, um dos grandes incentivadores do Som da Tribo, da cena alternativa. Parabéns aí, Aldo Pereira, comemorando hoje com grande baile aí no loteamento Bateias. A galera toda convidada aí. Grande festa hoje na casa de Aldo. Pode chegar, galera. Então, parabéns aí, Aldo Pereira, aniversariante. Terça-feira, dia 5, mas a festa tá rolando hoje. Vamos à nossa diversão e arte, né, Jack? Vamos lá. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje, às 10 da noite, no Sítio Viver, tem o Luau Flow, com Complexo Raga, Ramanaia, Antônio Brother e DJ Trindade, também DJ Lucas. Ingressos no local. Hoje no Apogeu, às 11 horas, vai rolar Eletro Divas, balada eletrônica com os DJs Joe, Andrezinho e Gil. Ingresso R$ 5,00 no local. Próxima quinta, dia 7, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo, com Perigo Lino Babilac de Salvador e Ramanaia, aqui de Conquista. Ingressos limitados, R$ 5,00, à venda na sede da Suíça Baiana, que fica no Viela Sebo Café. E no dia 14, é a vez dos novíssimos baianos, Maglore de Salvador e os Barcos, aqui de Conquista. Próximo sábado, dia 9 de abril, na Zulp, o antigo Armazém 301, na Olívia Flores, vai rolar o Glam Waiting for Tonight, às 10 da noite, com o DJ Stone, Rick, Trindade e DJ Lee, Maus e Ale Urpia de Salvador. Ingressos antecipados, R$ 15,00 na Banca Central. No dia 17 de abril, domingo, às 4 da tarde, tem Matanza, vendo 147 Salvador, Tombstone e Mikchan. Ingressos R$ 10,00 inteiro e 5,6. Até quinta-feira, a venda na sede da Suíça Baiana, na Banca Central e também na loja Astras. Dia 17 de maio, na praça, de graça, na Praça 9 de Novembro, tem 10 anos da Cama de Jornal com a participação de um dos maiores nomes do punk no Brasil, Cólera. Pela primeira vez em Conquista, não perca. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Os primeiros torpedos chegando aqui, hein? Boa noite, gostaria de curtir um som do Metallica e pedir que acessem o blog mobilizawesb.blogspot.com. Anda, Cristina tá mandando esse torpedo aqui, tem mais torpedo aqui, e vários torpedos, aliás, mais um aqui. Cida Silva, até que enfim, de volta. Gente, que felicidade. O Som da Tribo tá fazendo muita falta. Minha noite não é a mesma sem vocês. Sejam bem-vindos. Calma, novamente. Por falar de política em Bicoara, há corrupção para todos os lados. Todos são safados. Beijo a todos. A galera é voltada. Nossa ouvinte de Bicoara, Cida Silva. E Bicoara, a cidade fica na Chapada Diamantina, está falando que a corrupção tá rolando solta na cidade de Bicoara. Você quer mandar o seu torpedo? É fácil, 8831-9050, entra no blog do Som da Tribo aí, sondatribo.com, você pode mandar através do blog, tem um chat do Som da Tribo no MSN, tem um chat do Som da Tribo também no blog do Som da Tribo. Então é só acessar sondatribo.com. Tem mais um torpedo aqui. Tô ouvindo Som da Tribo no volume máximo. É Som da Tribo neles. Elton Ribas mandou esse e-mail, beleza. Tem mais outro torpedo aqui. Quarta-feira, dia 6, aniversário de Amon, filhote de Rubenildo Metal. Então, parabéns. Aí, dia 6, é aniversário de Amon, filho de Rubenildo Metal, grande Amon Silva, filho aí de Rubenildo Metal. Parabéns aí, na próxima quarta-feira, dia 6.

Foi pior que uma punhalada no peito. Som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 32 minutos. Rolando som da tribo até as 9 da noite. Via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, conquistaradioweb.com.br e também através da radiopontalweb.com.br. A nossa Mari Sonora mandou um torpedo aqui falando que vai rolar show dos novíssimos baianos Maglore e os Barcos, dia 14 de abril, quinta-feira, no Viala Sebo Café. Beleza? Noites fora do eixo. É o nosso mais novo parceiro aqui. Fala em parceiro, a gente quer sempre agradecer a galera que apoia, que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X, presente é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, no bairro Candeias. Telefone da Anima Pop, 3421-3629. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, o inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Bahia Frio, climatizando o seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Tá calor? Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, centro, 3425-800. E Coletivo Suíça Baiana, circuito fora do eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja, no Viala Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Liga pra cá, 3421-1507, valendo ingressos para o Matanza, dia 17 de abril, ingressos para o Glam, Waiting for Tonight, no próximo sábado, na Zup. Então é só ligar, 3421-1507, e mandar seu torpedo, 88-31-9050. Cortes, o Nivaldo tá ouvindo o Som da Tribo e lá no Bairro Brasil e quer ouvir Black Sabbath. E a Bela do Centro Industrial quer ouvir o mais pedido. Metallica. Metallica. Abraço aí pro Nivaldo e pra Bela. Torpedo aqui. Tô colado hoje no Som da Tribo, direto de Camamu, na Bahia. Beleza? Camamu Net. David Geleia, grande Geleia, ouvindo o Som da Tribo em Camamu, via internet. Tecnologia, Som da Tribo bombando aí. Pois é, a Mari Sonora já mandou aqui. Os Barcos. Tá pedindo pra gente divulgar, já divulgamos. Mari Sonora, valeu. Abração pra você também. Tá afim de mandar seu torpedo, 88-31-90-50. Notícias da Tribo. Whitesnake e Judas Priest no Brasil em setembro. Segundo o site Whiplash, o vocalista do Whitesnake, David Coverdale, declarou que a banda está voltando ao Brasil. Como se já não bastasse, o cantor afirmou que o Judas Priest fará parte da turnê, assim como em 2005. Nesse ano, os dois grupos tocaram juntos em território tupiniquim. Prestes a completar 60 anos, o britânico irá comemorar o seu aniversário em uma turnê pela América do Sul. Sim, América do Sul, mudaram as datas, mas definitivamente será na época do meu aniversário. O meu agente me odeia, eu acho, mas sim, vamos com o Judas Priest e será uma loucura. A última vez que fomos juntos, em 2005, deliramos, diz aí o David Coverdale. Os shows ainda não têm data e nem local definidos. Gilmour e Walters juntos novamente. David Gilmour, o clássico guitarrista do Pink Floyd, vai se juntar a Roger Waters em um dos shows da turnê The Wall Live para tocar Comfortable Numb, uma das músicas mais cultuadas do grupo. Quem afirmou foi o próprio Walters a uma rede de TV britânica. Esse encontro deixa os fãs da banda empolgados. Afinal, o próprio baterista Nick Manson, integrante da formação original, afirmou que deseja se reunir com o grupo. Mas é bom deixar claro, ele frisou que só quer fazer alguns shows, não participar de grandes turnês. E The Cure vem ao Brasil no segundo semestre. Ao menos é o que afirma o colunista José Norberto Flash na edição desta quarta no jornal Destaque. Segundo a publicação, Robert Smith e seu grupo vão se apresentar por aqui no final de setembro e início de outubro, o que leva a crer que o grupo pode ser uma das 6 atrações do Rock in Rio, que ainda não foram anunciadas. Além do Brasil, o The Cure deve passar por Argentina, Chile e outros países da América do Sul. Vai ligando pra cá, em 3421-1507, ou mande sua torpedo 8831-9050. Tá valendo ingressos para o show do Matanza, dia 17 de abril, na Concha do Centro de Cultura. Valendo ingressos para o Glam no próximo sábado, na Zup. Glam, waiting for tonight, né, Jack? Isso, eu achei que era what the fuck. Então liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo 8831-9050. Nacional. Arquivo Nacional hoje você vai curtir anos 80 na veia, Tóquio e Egotrip. Arquivo Nacional. Santa Tribo. Arquivo Nacional. Tribu. Nacional. Aí no Som da Tribo você curtiu o Ego Trip, viagem ao fundo do ego para o nosso brother aniversariante de terça-feira, Aldo Pereira. Curte muito esse som, Ego Trip, viagem ao fundo do ego. Antes, Tóquio, humanos. Tem abraços aí, Jaqueline? Tem sim, Corte. Mandar um alô para Eliette, que tá ouvindo a gente lá em Piripá. Também mandar um super abraço aí para Tom e Beleza na Conquistinha, que tá ouvindo a gente, como sempre, todo sábado. E Tom e Beleza protesta, viu? Diz que ele também protesta que na Conquistinha não tá passando lixo, viu, Corte? O caminhão do lixo. O caminhão do lixo. A coleta do lixo. Aleluia! Não aguentava mais o futebol, até que enfim vocês voltaram com esse programa que é o máximo. Bota pra quebrar aí. Tô curtindo tudo aqui. Também beijo, Léo Roqueira de Brumado. Mande seu torpedo pra cá também. 88319050. Tem mais outro torpedo aqui. Dia 6, meu aniversário. Por favor, toca a música dos Barcos. Quero mandar um salve aí para Mobiliza o USB. Fora, galera! Mari Sonora de novo mandou um torpedo aqui para o Som da Tribo. Vamos a um breve intervalo comercial. Já já tem mais Som da Tribo. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Conexão Vivo apresenta Noites Fora do Eixo. Quinta-feira, 7 de abril, 7 da noite, no Viela Cedo Café. Com Pirigulino Babilac de Salvador e Ramanaia. Patrocínio Vivo, Governo do Estado da Bahia, Secretarias de Cultura, da Fazenda e Faz Cultura. Realização Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora faltando 4 minutos para as 8 horas. 4 não, 3, não, 2 minutos para as 8 horas. 2 minutos para as 8 horas, rolando o Som da Tribo até às 9 da noite, via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, o blog do Rubenildo Metal, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br. A galera toda que dá aquele up ao Som da Tribo via internet. Som da Tribo também. Programa independente precisa de parceiros. A galera que acredita no projeto Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja no Viela Sebo Café, na rua Siqueira Campos 350. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Tá calor? Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro. É só ligar, 3425-800. Som da Tribo também tem oferecimento de Metrópole Team Moda pra galera. Team Rua Ernesto Dantas, 85, no Centro. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e o espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, 3423-8700. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. E Espaço X, presente é no Espaço X. Jaqueline, quais são os brindes aí pra galera interagir e participar aqui do Som da Tribo? Tá valendo 2 ingressos para o Glam Waiting for Tonight no próximo sábado na Zulp. Também 2 ingressos para o show do Matanza, dia 17 de abril, na Concha do Centro de Cultura. Oferta do Coletivo Suíça Baiana. Só ligar pra cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Tem mais torpedos aqui. Salve, salve! Manda um abraço pra galera das bandas com trampos autorais de Vitória da Conquista. Long Live para o Som da Tribo. Rômulo Fonseca, grande guitarrista aí, sempre curtindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Mandou um torpedo agora. Sara, Rômulo Fonseca, só pra constar, futebol é uma... Não vou poder falar. Valeu, Rômulo Fonseca. Tem mais torpedo aqui. Raul Tênis também tá mandando abraço aí pra toda a galera das bandas de Vitória da Conquista e todo mundo que gosta do bom e velho rock and roll. Raul Tênis aí do condomínio Vila Grécia, sempre ouvindo o Som da Tribo. Send us tribo. Thank you. Tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas 10 minutos. Você curtiu Xamã Finally Home, antes Foo Fighters Hope, aqui no Som da Tribo. Liga pra cá, 34211507. Interaja, participe com o Som da Tribo, valendo brindes legais. Quais são os brindes aí, Jack? Pera aí, microfone, manda aí. Nada. Aí. Oi. Vai ter que mexer nesse microfone. Dois. Aí, tá legal, tá, tá legal. Isso. Dois ingressos para o Glam, Waiting for Tonight, no próximo sábado, na Azul. Também dois ingressos para o show do Matanza, dia 17 de abril, na Concha do Centro de Cultura. A oferta do Coletivo Suíça Baiana, ligar pra cá, 3421-1507, ou mandar o seu torpedo para o 8831-9050. Chegando mais torpedo aqui, manda uma música da Distintivo Blue, a Mari Sonora pedindo aqui, Distintivo Blue, no Som da Tribo. Olha, esse decreto de toque de recolher vai afetar todos os músicos alternativos da cidade. Voltamos à ditadura? Essa é a pergunta de Rômulo Fonseca sobre a questão do toque de recolher que vai existir em Conquista. Tem mais um torpedo aqui. Toca Cascadura, Caim, valeu, Tati, do bairro Panorama. Tem mais torpedo aqui, mais um. Mais um torpedo que chegou aqui para o Som da Tribo. Tá perguntando aqui, quer ir no show do Matanza, como faço para ganhar o ingresso? É fácil, é só ligar pra cá, 3421-1507, ou mandar seu torpedo 8831 com seu nome completo, bairro, que a gente coloca aqui na relação. Final do programa, a gente faz o sorteio, beleza? Vai ligando pra cá, em 3421-1507, ou mande seu torpedo 8831-9050. O que tá valendo aí, Jacqueline? Pera aí. Cortes. Aí, beleza. Tá valendo dois ingressos para o Glam Waiting for Tonight, no próximo sábado, na Azul. Também dois ingressos para o show de Matanza, dia 17 de abril, na Concha do Centro de Cultura. A oferta do Coletivo Suíça Baiana. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Conexão Vivo apresenta Noites Fora do Eixo. Quinta-feira, 7 de abril, 7 da noite no Viela Cedo Café. Com Pirigulino Babilac de Salvador e Ramanaia. Patrocínio Vivo, Governo do Estado da Bahia, Secretarias de Cultura, da Fazenda e Faz Cultura. Realização Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Agora são 8 horas e 43 minutos. De volta o Som da Tribo aqui na 96 FM até as 9 da noite. Via 96 FM, sondatribo.com, distintivoblue.com, blog do Rubenildo, metal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br. Liga pra cá, 3421-1507, mande seu torpedo também, 88319050. Recados aí pra galera, Jack? Mandar um alô pro Antônio e também pra Elzita Bittencourt no ponto central do Marçal. E também a Geni está ouvindo o Som da Tribo em Poções e quer ouvir Iron Maiden. Já tocou, já ouviu, né, Geni? Mandar um beijo também pro Rafael Flores, que mandou aqui pra mim um beijo via Twitter, do Twitter certo. Do Henrique. Beleza. Beijo, Rafa. O Som da Tribo. Hoje, às 10 da noite, no Sítio Viver, tem Luau Flow com Complexo Raga, Ramanaia e DJs Trindade e Lucas. Ingressos no local. Hoje, no Apogeu, às 11 da noite, vai rolar Eletro Divas, balada eletrônica com os DJs Joe, Andrezinho e Gil. Ingressos R$5 no local. Próxima quinta, dia 7, às 7 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo, com Pirigulino Babilac de Salvador e Ramanaia. Ingressos limitados, R$5, à venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. E no dia 14, é a vez dos novíssimos baianos, Maglore de Salvador e Os Barcos. Próximo sábado, dia 9 de abril, na Zulp, antigo armazém 301, na Olivia Flores, vai rolar o Glam Waiting for Tonight, às 10 da noite, com DJ Stone, Rick, Trindade, DJ Lee Mouse, Ale Urpia e também Ferrúcio de Fortaleza. Ingressos antecipados, R$15 na Banca Central. No dia 17 de abril, domingo, às 4 da tarde, tem Matanza, Vendo 147, Salvador, Tombstone e Mikchan. Ingressos R$10 inteiro e R$5 meia até quinta. Na venda na sede da Suíça Baiana, na Banca Central e também na loja Astras. E dia 17 de maio, de graça, na Praça 9 de Novembro, tem 10 anos da Cama de Jornal, com a participação de um dos maiores nomes do punk no Brasil, Cólera, pela primeira vez em conquista. Não perca. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, robenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Vá ligando pra cá, hein? 3421507. Olha, o sorteio dos ingressos do Matanza vamos fazer no dia 16, na véspera do show, tá certo? Hoje o programa foi invadido aí pela Expo Conquista. O programa ficou fora do eixo. O programa vai voltar redondinho no dia 16 de abril, já que no próximo sábado vai rolar futebol, beleza? Então, o sorteio dos ingressos do Matanza nós faremos no dia 16 de abril, correto? Então, você que ligou, você que se inscreveu, mandou seu torpedo, vamos deixar seu nome registrado e no próximo Som da Tribo, que será dia 16 de abril, faremos o sorteio para o show do Matanza. Hoje faremos o sorteio do Glam Waiting for Tonight. Daqui a pouco o Henrique vai estar aqui, já está aqui no estúdio, vai falar sobre esse grande evento de música eletrônica que vai rolar próximo sábado na Zup. Som local. O Som da Tribo. No Som local, duas atrações aí das Noites Fora do Eixo. Os Barcos, que irá tocar no próximo dia 14, e Ramanaia, que toca agora dia 7, nas Noites Fora do Eixo, no Viela Sebo Café. Então vamos curtir Os Barcos e Ramanaia. Som local. Das brigas minhas por quase nada, dos gritos secos, a pele flor doendo e meu peito encalacrado pelo sujeito que ora vou. Veja bem. Veja bem. Local, o som da tribo. Resistir a tudo que é ruim, a tudo que é ruim. está por vir. E ainda está por vir. E ainda está por vir. E ainda está por vir. Cadê o feedback? Não ouço a tua resposta. Escrevo em linhas tortas o resto da história. Velhos fatos, novas vidas. Te encontro na subida, felicidade escondida. Todo o tempo dessa vida eu quero entender se hoje vai chover. De casa vou sair, a vida vai seguir. E yeah. Eu sei te esperar. Cansei de esperar, cansei de esperar, cansei de esperar, cansei de esperar. Cansei de esperar, cansei de esperar, cansei de esperar, cansei de esperar, cansei de esperar. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu Ramanaia, Cansei de Esperar, a atração aí da Noite Fora do Eixo, nesta quinta-feira, no Viela Sebo Café, junto com Pirigolino Babilac. Noites Fora do Eixo aí, Ramanaia e Pirigolino Babilac, próxima quinta-feira, 19h, no Viela Sebo Café. Antes você curtiu também Os Barcos Reverberar, Os Barcos, a atração aí da próxima semana, dia 14 de abril também, nas Noites Fora do Eixo, lá no Viela Sebo Café. Henrique, tudo legal, Henrique? E aí, Miguel, tudo bom? E agora vamos falar da Glam. Cansado, né? Acabei de chegar de Salvador, mas firme e forte. Ah. É, mais uma edição da Glam acontece agora, dia 9 de abril. A Glam que se uniu a um selo, das marcas fortes de Salvador, que é a WFT, responsável por grandes eventos, como Lorena Simpson, Preta Gil, Felipe Guerra, entre outros. E aí apostando no potencial de 3 edições da Glam, que sucesso, a última edição com 530 pessoas no Espaço Apogeu. É, investimos agora em mudar para Olivia Flores, no antigo Armazém 301, no local da ZUP, que por sinal é fantástico. O espaço é maior fisicamente? Lindo, cara, lindo. Também? Tudo, todo climatizado. Ar-condicionado para tudo que é lado. Assim, é sensacional. Vamos ter a presença de Jacqueline Jack? Ela me pediu aqui já 10 cortesias. Eu já disse que ela vai bombar. Vai, ela vai. A presença dela é fundamental, assim como ela foi nas outras. Sensacional. É, o Centro Espírita agradeceu a presença dela em peso. Mas tudo bem, é. Dessa você que não vá. Porque da próxima você nem me peça mais, viu? Assim como o Miguel Cortes também. Não, mas... É presença fundamental. Agora lá não tem microfone, viu, Miguel? Aí não dá pra me fazer, né? Não dá pra fazer. Os discursos? Os discursos. É. Ali é complicado. Mas o público é legal, é consciente, é cabeça, sabe o que tá rolando, né? Sabe muito bem. Quando a gente fala muito de cultura, o que, né? A gente fala aí. Infelizmente, né? É. Porque queria muito que a gente tivesse esse apoio grande, não só a gente, como outros produtores, é o que eu canso de falar. Até o próprio secretário, já conversei sobre isso, a respeito de apoio cultural, e a cidade precisa disso. O investimento cultural aqui ainda é fraco, infelizmente, e tem muita gente boa aqui em Conquista precisando de oportunidade. É, nosso estilo, que é o eletrônico, a gente, se você reparar, todo o line-up nosso a gente coloca pelo menos 2 ou 3 DJs locais para dar esse apoio e mostrar que valorizar. O DJ também hoje é um artista, né? Tony, que é um DJ hoje que futuramente foi convidado a tocar na Off, que é uma patrocinadora nossa também, de Salvador. A Off Club, que é uma casa noturna na Bahia, de renome. Então, assim, a gente tem esse apoio deles e, consequentemente, a gente bota os DJs daqui para que a gente possa levar para fora também. Tanto Tony, Trindade, tem tantos outros, de ou. É, vai lembrando aí, cara, tem tanto DJ bom aqui, Davi. Toda a galera que precisa, Fabinho, dessa oportunidade, né? Fabinho, cara, Fabinho. Isso. Fabinho arrebentou, não, pena que você não foi. Mas assim, a galera em peso. Ele é um grande profissional. Muito bom, tanto de rádio quanto... É um grande comunicador. E pessoal também. É um grande DJ. É brother mesmo. É verdade. Então assim, e a gente tá tendo mais apoio das cenas, das mídias alternativas. O Som da Tribo, o Cena Baiana, o Bahia Aí, o blog do Marcelo, o blog do Anderson, o Núcleo de Notícias, o Cult Mix, que é um programa da Wesb FM, do nosso brother Kaique, o blog do Erzen também, o Cena Salvador, o portal Flavor e emifreitas.com, ambos de Salvador, também tá apoiando nossa festa aqui. E os patrocinadores que a gente não pode deixar, que são aqueles que acreditam realmente no evento: a Big Ice, a Zab, a Salutares, Mundo das Meias, Supermotos, Off Club e o Som da Tribo, que tá apoiando, dando essa força aqui. A gente sentiu saudade, viu, por falar nisso. Os ingressos estão à venda na Banca Central. Na Banca Central. As vendas estão indo muito rapaz, bem, né? Rapaz, é isso que é impressionante. Superou a nossa expectativa. Porque a galera de Conquista tem aquela mania de deixar pra comprar em cima da hora. E antecipou. A gente chegou na Banca Central. Vai ter virada de preço? Vai, à meia-noite. No dia. Meia-noite. Então, assim, eu quero convidar todo mundo pra chegar cedo, porque pontualmente a gente começa às 10 da noite. Né? Porque começa 10 pra que a gente... colocar todos os DJs nas suas ordens e que curtir cada um mais possa, o evento e a noite, né? Porque são estilos mesclando estilos. Por exemplo, Lee, que é um menino que tá na cena alternativa de Salvador, agora é fenômeno. Ontem tocou na São Sebastião, hoje tá tocando, acho, na Off. Próxima semana vai tocar no Cais Dourado, sexta e sábado aqui em Conquista. Então, assim, a agenda dele tá show, lotada, né? Eu que venho com aquele meu estilo bem mistureba, que todo mundo gosta. Trindade, a Leúrpia, que da edição passada tocou, é um dos alunos de Oliver Jack. Maus, que é residente do Festival de Verão, isso é importante dizer. Todas as edições do Festival de Verão, o Maurício tocou na tenda eletrônica e a gente trouxe pra cá. Ferrúcio, que foi eleito o DJ mais bonito, um dos DJs mais bonitos do Brasil, e o som do cara é fenomenal, conquista as boates de Fortaleza. E Tony, que todo mundo já conhece. Esse aqui é na ordem de apresentação de cada um, viu? Vai ser essa ordem. Lee, Rick, Trindade, Ale, Maus, Ferrucci e Tony. Então a galera chega às 10 horas da noite, porque começa 10 da noite mesmo. E a partir da meia-noite tem virada de preço. Os ingressos, quanto custam? R$15 na Banca Central. E tem promoções aí. Tem o Orkut da festa. Quem quiser adicionar é glamfesta@gmail.com. Lá participa de promoções. A gente está sorteando VIPs pra galera. O Cena Baiana parece que tá sorteando também, o Bahia Aí, o blog do Anderson, o blog do Marcelo, essa galera toda aqui tem VIP aí, a galera que quiser curtir o evento tem espaço de sobra para poder concorrer. E o próprio Som da Tribo que tá sorteando também. Beleza. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade que foi dada pra gente aqui no Som da Tribo. E outros programas de rádio também, eu falo com meu grande amigo Massinha, produtor de eventos também, tá lá dando uma força pra gente. Então, assim, é sempre bom a gente ter esse abraço aqui, é o que eu falo. Sempre eu falei, desde a primeira edição, a festa só chegou a esse sucesso, a 4 edições, porque ela é feita de amigos, como você, como Batista, como uma galera que apoia, que diz, não, vamos abraçar o cara aqui, porque ele faz com uma boa vontade. A gente não é até demagogo dizer que faça evento para ganhar dinheiro, não. Faça evento para movimentar a cena que precisa. É porque gosta, e a gente tem que ter alternativas diferentes do comum, da coisa normal. Infelizmente, né? Conquista não tem uma... infelizmente, Conquista não tem uma boate. E cuidado com a lei seca, viu? Isso é verdade. Eu acho importante você participar da sessão da Câmara dia 15 de abril. Porque é do seu interesse. Eu surpresa. Não, agora de viagem, não, mas fica nada. Esperto aí. Você já me dá logo nós, um toque aqui. Vitória da Conquista, aos poucos, está virando... Nós estamos ficando em estado de sítio, viu? É o isso. Direito de ir e vir do cidadão. Assim, é o quê? É estado de quê? Você de falou? Sítio. É isso. Eu vou até falar uma coisa que é ligada a isso. Fazer evento em Conquista hoje está complicado. Muito complicado. Rapaz, é impressionante. Não sou eu. Sou um pequeno produtor. Merdinha. Mas os grandes, até os grandes, o próprio Marcinho, o próprio Elvis, está tendo dificuldade demais em fazer evento. Na exposição, nos locais, nos clubes. As tendências hoje é que o evento vá para fora da cidade. E aí o que acontece? Indo para fora da cidade, o público não vai. Conquista, infelizmente, vai, o acesso. Conquista vai virar uma cidade dormitório, só para as pessoas dormirem. Mas essa é a tendência, infelizmente. Aí que eu falei a primeira coisa. Infelizmente, o investimento na cultura aqui na cidade ainda está fraco. Eu acho que tem que parar de se perseguir muito, produtor, e deixar a galera trabalhar. Porque eu acho que esse pessoal não sabe o quanto é difícil a questão se promover do, um evento aqui a questão do álcool e da droga, já que eles que segundo os criadores da lei que estão causando esse índice altíssimo de mortalidade, é balela. O álcool e a droga sempre existiu desde o início dos tempos. Outra coisa, questão de segurança pública, obrigação do governo do estado. E outro dado importante, o índice de violência ocorre das 18 horas até a meia-noite. Então, eu acho balela. Quem tem que fazer a segurança da gente. Você pode reparar, hoje estão matando pessoas aqui durante o dia, cara. E ninguém tá drogado, ninguém tá bêbado, não. É assalto, tira queima-roupa, matou um rapaz jogando futebol, domingo jogando futebol, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Foi o álcool? O que que a noite tem a ver com isso? O que que os donos de bares têm a ver com isso? Porque tanto o álcool e a droga é dentro de casa. A maioria é tudo dentro de casa. Então, assim, a galera acha que na rua é... Eu acho que... Não é, gente. Infelizmente. Vai desempregar músicos, produtores, garçons, donos de bares vão fechar as portas. Vamos ter que ficar refém, né? Que é uma coisa que a gente não pode. Acabou. Chega. É verdade. Tá complicado agora, Miguel, não é só em Vitória da Conquista, não. Assim, a lei que você tá acabando de me dizer tá querendo ser implantada em Conquista, sim. Mas a violência, ela tá em qualquer lugar. Qualquer lugar. É o que eu tô dizendo, até dentro de casa. É questão de segurança hoje pública. É responsabilidade do Estado, cara. Infelizmente, não vai ser... O álcool fechar os bares à meia-noite que vai reduzir esse índice de violência. Volto a repetir, dados indicam que o alto índice de violência é das 18 horas até a meia-noite. Que acontece, os crimes, os assaltos, enfim, tudo acontece nesse período, principalmente nesse período. E não vai me dizer que fechar meia-noite bar vai resolver nada, não. Tá ligado ao tráfico de drogas. Não é o usuário de droga, aquele cara que vai lá e usa droga, que vai cometer... Que causam as coisas. É o tráfico. A matança, essa violência aí, é o tráfico. Isso tá claro, é nítido, né? É um contra, né? O outro. Quem vende. E aí, quem tem que agir? Segurança pública. Estado. Que dia é a sessão? Dia 15 de abril, 8 da manhã, né? Todo mundo lá. Eu vou com certeza. Tem que ir mesmo. Sou o primeiro a estar lá pra defender esse. Pra defender não, pra ir contra essa proposta que eu acho que é banal, não tem fundamento nenhum. É só mesmo pra atrapalhar mais do que já tá sendo atrapalhado a gente. Beleza, obrigado, aí, viu, Miguel? Obrigado força total aí para o Glam Waiting for Tonight. Próximo sábado começa pontualmente às 10 horas, na ZUP, na Avenida Oliver Flores. Ingressos ainda à venda na Banca Central por um preço módico, né, Henrique? Muito bom. Pela questão da estrutura. Isso. A OFF tá disponibilizando pra gente toda a parte da sua estrutura de iluminação, que é uma coisa assim fantástica, bicho. Eu tive com a dona ontem em reunião. A gente estava em reunião em Salvador. E ela dizendo assim que são aparelhos caríssimos que hoje no Nordeste só a própria OFF tem um laser de projeção fantástica. em questão de quilometragem, assim, vai riscar aquela Olivia Flores todinha, de começo ao fim. Então, assim, é uma estrutura enorme que está sendo aplicada lá na ZUP. É uma estrutura grande e o ingresso é barato mesmo, porque a gente quer que a galera vá. Né? E a gente sabe que hoje a condição é complicada, o sistema é bruto, como diz. Então é melhor você fazer um evento aí, uma estrutura boa e que dê para todo mundo presenciar, para que se venha a fazer nos próximos, como a gente está fazendo. Como a gente chegou agora a 4 edições, em 6 meses, e a cada edição só aumentando. Graças a Deus os apoiadores estão vindo, o público está abraçando a ideia de se fazer essa festa. E respondendo a você, é uma festa temática, sim. É, a cada edição a gente escolhe um tema, esse tema a gente escolheu a Rihanna. Boa ideia. Anos 80, já me falaram funk, já me falaram funk, anos 80, tudo que você imaginar aí, a gente já teve de ideia. E a gente escolheu a Rihanna, que é uma artista que acabou de lançar 2 sucessos no mundo pop. E aí a gente escolheu ela para homenagear na noite. Todos os DJs vão tocar o repertório dela, do começo ao fim da carreira, do começo até o atualmente, né? Então, convidar todo mundo de novo. 10 horas da noite, lá na Avenida Olivia Flores, antigo Armazém 301. Fica próximo à Pizzaria Kimassa e próximo também a Pão de Ouro. Facinho. Tem para chegar. O acesso é sensacional. Todo mundo sabe onde fica. É fácil. Beleza, Henrique? Valeu, obrigado. Sucesso! Glam Whale for Tonight no próximo sábado, a partir das 10 horas, na ZUP, na Avenida Olivia Flores. Jaqueline, os ganhadores dos ingressos da Glam aí. Os sortudos, o Igor Souto Rodrigues, do Jardim Guanabara, e também o Rafael Flores, da Urbizum. Eles deverão resgatar os ingressos nas Astras, Henrique? As Astras, na Alameda Lima Guerra, número 57, sala 4. Então, repete aí o nome dos ganhadores. Igor Souto Rodrigues e Rafael... Igor Souto Rodrigues, do Jardim Guanabara, e Rafael Flores, da Urbizum. Retirar seus ingressos nas Astras Store, ali na Alameda Lima Guerra 57, sala 4. Falou, galera. Dito isto, o Som da Tribo vai ficando por aqui, agradecendo aos nossos parceiros Espaço X, presente no Espaço X, Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo, CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você, Metrópole Team, moda pra galera Team, Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. E Coletivo Suíça Baiana, Circuito Fora do Eixo, tudo ao mesmo tempo agora. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, comunidade Som da Tribo no Orkut, Twitter Som da Tribo, siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/Som da Tribo, Som da Tribo também no Facebook. Dito isto, foi bom pra você, Jack? Foi ótimo, Curtis. Algum recado que você quer? O Raí tá mandando um abraço pro Henrique. Ela tá mandando um abraço pra todo mundo. Pra todo mundo o Som da Tribo. Valeu, beleza, Raí. Valeu, Raí. Via Twitter. Valeu. Mas foi ótimo, Curtis. Valeu, Jack. E eu quero só deixar um recado pra galera. Gente, não a qualquer coisa que seja mexa imposta com a sua liberdade. Isso. Beleza? E 2012 vem aí. Vamos escolher melhor os nossos candidatos. Que seja o fim do mundo, nesse sentido. Que seja o fim de uma era. De uma ditadura. Exatamente. Imposta. Valeu, galera. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Desencana que a vida engana. Som da Tribo de volta aí no próximo sábado, dia 16 de abril. Já que no próximo sábado vai rolar futebol, então Som da Tribo tá meio que de férias nesse mês de abril e março. Voltamos aí. Voltamos aí dia 16 de abril. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Conexão Vivo apresenta Noites Fora do Eixo. Quinta-feira, 7 de abril, 7 da noite, no Viela Cedo Café. Com Pirigulino Babilac de Salvador e Ramanaia. Patrocínio Vivo, Governo do Estado da Bahia, Secretarias de Cultura, da Fazenda e Faz Cultura. Realização Coletivo Suíça Baiana e Circuito Fora do Eixo. Cansei de